Estabilizando a localizadora, o 35414. Chame a torre de comando 18612. 5494. O web 5891 Recife agora, 260, bom voo. 260, obrigado pelo serviço. 5891. Boa. É o P1604, é isso? Ok, chame pronto para decolagem, o Guardião 01. Lima chamando o sol. Ocean Air 639, autorização Guarulhos. Ocean Air 639, informação agora em curso a November, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, quando intercepta Pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199 decimal 35 e aciona 5134 no transponder. Perfil 360 Guarulhos, decolagem da 10, curva direita, árvore Elefa, Pêndulo 21. Pois conforme em rota. 1935, controle, aciona 5134. 5134 no transponder, confirme o portão? Portão 09-134 no transponder. Afirmativo no 9, chama pronto para o inspecionamento, a chanel 6391. Bora, obrigado. Alô, Salvador, até 3487, pushback, acionamento no 7. No 7, autorizado, reportar táxi, então 3487. Vai reportar táxi, 3487, obrigado. Pronto para decolar, hein? É próxima cabeceira 10, é isso? É só ocorrência? Externo baixado, travado, 35414. 100 graus, 8 nós, livre pouso. 4-4. Sivo, prossegue com Alfa Serra 65, na proa do farol de Itapão, informe para descida 500 pés. Ela aeronave. Agora quero estar na dessa aí também. Agora com a torre de comando 1862, eu tenho um bom pouso. 186, até já, senhor. Até mais. Equipe 5414, só para informação, vou decolar o helicóptero aqui para a sua esquerda do eixo. Helicóptero da polícia sem interferir, o que caso receba aí notificação. C4-4. 01 no livre decolar, rua norte, sentido aí cabeceira 17, vento de 100 graus com 10 nós. Segundo 982, está no ILS, 3 milhas para o Índia Terra. 982, ciente, continua a aproximação, número 2 para pouso. Prossegue. Firma chamando solo, foi Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, informação November, confere, autorizado Cairo Lorenzo, nome o PET, decolagem da 1-7, curva direita, via corredor Axé, o controle em 1-9, decimal 35, a torre em 1-8, decimal meia dúzia, e aciona 0162 no transponder. Confirmando o pátio 4, confirmo o POB. Ativo, pátio 4, para acionamento, táxi, decolagem agora com a torre em 1-8, decimal meia dúzia. Ajuste no 0-5, confirmando com a mesma POB, ok? No 4, solo aos 400, libera a direita, solo 219. 219. Gol no 982, pista liberada, livre pouso, 130 graus, 7 nós. À sua esquerda da aproximação tem um helicóptero da polícia em sobrevoo e missão policial. Não vai interferir na sua aproximação, ok? 982, está livre. Da taxia Alfa e mantém a posição antes da taxia Juliette, aguardando para ingresso. Alfa antes da Juliette, 44. Alô, Salvador, 3487 para o táxi, o nosso POD 60, está alternando o Galeão com 4 horas e 11 minutos de autonomia. O Trip 5494 pode prosseguir via pátio 3 e aguarda para ingresso no pátio principal. A posição prevista é remoto no 4, ok? Ok, remoto no 4. Então 3487, táxi via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera do 10, no ponto de espera torre em 1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Ok, via pátio Índia, ponto de espera 18,6, obrigado. Bom feriado e até a próxima. Trip 5494, temos o Airbus da TAM prosseguindo o táxi a partir do 07. Após o mesmo, seu ingresso no pátio principal, remoto no 4. Após o TAM, no 4. Avião 02 vai assumir a posição aí próxima a 17. Afirmativo, chame o controle agora em 1935, Guardião 01. 1935, até regresso 01. Bom voo, 01, grato. Firme. Lembrando? 982, solo aos 50, solo 219. 219. Voador, bom 982, livrou. 1982, prossegue Alfa, porta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Vai manter mil pés para a cidade de Itaberaba. Que reporte livrando a zona de controle. Portará livrando, 01. Confirme que está se mandando sol. Transmissão muito ruim, muito ruim. Segue equipamento, Vitor Índia Juliette. Estou recebendo um forte chiado na transmissão, ok? Segue equipamento. Oi, Salvador. Bom dia, 7487, Fosfera Delta Zero, pronto. 3487, autorizado a alinhar e decolar, vento 130 graus, 10 nós. Tá próximo da Juliette, 82. 2, prossegue Juliette para o 05. 05. Vitorinha Juliette, agora é 4x4. Para Cairo Lourenço, nós temos o número 1000 pés, copia? Autorizado Cairo, 1000 pés, decolando 7, direita, Sé, controle 1935, aciona 0160, cotejo. Sete a bordo, acionamento táxi decolado de torre no 86. Decolado ao 53, chama o controle em 1935. 1935, obrigado, bom final de semana, 3487. Controle Salvador, bom dia. 3487, transfere, cruzando 1500 na sua escuta. 3487, contato radar na decolagem, sul para o nível 380 na saída da EL, após Leda, direto Wilson. Ok, Dael, eu 380, pode voar da presente direto da EL? Autorizado, direto Leda. Ok, direto Leda, tá 3487, obrigado. Controle, o Mike Eco Kilo, para descida. Desça para 500 pés, aguarda transferência para a torre. Kilo. Arrumei o Mike com o quilo agora a torre 118, décima meia dúzia. Papai, arrumei o Mike com o quilo controle. Torre 118, décima meia dúzia. Copiou o controle, Mike com o quilo. Mike, com quilo controle? Chame para o cruzamento da final do 1-0, ok? Mike, com quilo. Quilo sempre, chamará o farol, está voando para o cruzamento do 1-0. Acione chame táxi, o Vitor Índia Juliette. Ciente, aguarde para o táxi. Torre, o Mike é com o quilo para cruzamento da 1-0. Ok, o Mike é com o quilo, está autorizado o cruzamento da final da 1-0. Eu informo um tráfego, um Alfa Sierra 50, esquilo da Polícia Militar, está em ocorrência policial, está mais ou menos no través norte da Capiceira 17, ok? Reporte visual com o mesmo. Ele está nas proximidades, através norte da Capiceira 17. Quando avistado, reportarei. O Mike Echo Kilo já está avistado. O helicóptero da Polícia Militar está a mais ou menos 300 pés aí da à sua frente, ok? Tá no solo ou tá em voo no momento? Eu não tô visual com ele aqui, provavelmente ele deve estar no solo, né? Ok, senhor. Pra base da 17, o Mike é com ele. Baixa travada. Ok. O Mike é que ele tá autorizado a girar a base para final 17 e o vento no 20 graus, 10 horas. Pelo. Coquilo, livra na Oscar. Ok, tá autorizado livrar na Oscar, considere solo 59, frequência livre. Pelo. O Vitor em Juliette vai observar o helicóptero ingressando no pátio 4 e aposta reporte para ingresso no, na pista 97. Whisky, Kilo, Zulu, prossiga. Observando o helicóptero que vai adentrar agora o pátio 4, pode seguir o Vitor de Juliette. Reporte para ingresso. Alterna 133, decimal 25. 351, 3325, obrigado. Bom final de semana, 3487. Bom voo. 125, decimal 1 na primária. 251, obrigado. 0-73, bom. Guardião 01 no controle? Frequência limpa. Ele, zero. Palmeira November Alpha, mantenha um no meu pé, no corredor Interlago, reporte visual com a pista no 7, altímetro no 0 no 4. Autorizada a decolagem, 150 graus, 7 nós, pista no 7. Afirma, ali mantém, o Isquilo Zulu. Fox Tango Oscar? Para que horas é o seu plano, senhor? Tá ok, é pra Siri? Ok, me dá só um minutinho que eu vou terminar de preencher o plano e já te pago a cópia. 1902, 1935, boa viagem. 1935, obrigado. O Vitor em Juliette é o 03, 1935, até o regresso. 1935, até a volta, Júlio. Forte, altímetro no 0 no 4. Reporte ingressando no corredor Interlagos. Localizador, poxa, né, 6250. Agora torre 118, décimo 612, bom pouso. 18 mesmo, trabalho 6250. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, controle Salvador, mantenha condições vazias 1 mil pés no corredor Axé, reporte Farol da Barra. 1 mil pés no Axé, reportará Farol da Barra, Vitor, Índia, Juliette. 2, 3 milhas de distância. Passando 2.500 pés na Árvore Elefa, pode voar Elefa? Oceano M311, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída árvore. Da presente, autorizado direto elétrico. Autorizado, está presente, direto, elefa, sobe sem restrições para 360, Oceano M311. Está boa, está com o planejamento correto, está na bata, confirme o PLB. Acionamento táxi decolagem agora com a torre 18-6, Fox Tango Oscar. Sangue de Adelto, papá, com que está acionado algum transponder? Papá, Sangue de Adelto, Delta, papá, confirma a procedência de pessoas a bordo tipo da aeronave. É 6250, 140 graus, 10 nós, 1014, pouso autorizado, piste 10. Pouso 10, 140 graus, com 10 nós. Graças. Papatango, 8 quilos Zulu ao 05, 1935, boa viagem. 1935, adoro rápido. Controle Salvador, risco quilos Zulu. Confirme. O Whisky Kilo Zulu decolou da 17 para Cairo Lourenço. Whisky Kilo Zulu acionado 0160. Acionado 0160. Certo, mantenha condições vazias no meu pé no corredor Axé. Altímetro no 0-4. Troque código transponder para 0162. Pode ficar 0162. Corredor Axé autoriza. Autorizado, está presente, direto Cairu, 2.500 pés. O Whisky Kilo Zulu. Passar a dinheiro, o Whisky Kilo Zulu. Papatango, ainda dado papai em condições visuais no corredor Vera Cruz, reportado Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Oxango, autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem. Chanel 6250 ao 07 direito, 1219. 219, o visual com a pista 17, União General. Torre 118, decimal 612. Chamada Torre 118, decimal 612. União General. Salvador, bom dia, hoje é 6210, lembrando. Linha November Alpha autorizado, final 97, reporte a 3 milhas. Autorizado, final 97, reportará a 3 milhas. Linha November Alpha. Taxi Alpha Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, deixa eu ver, meia 2, certo. Da Orla, o Tango Oscar vai passar o controle. Fox Tango Oscar 08, 1935, uma boa viagem. Ato, 1935. Bom dia, de Papa Tango, Fox Trot, Tango Oscar. Controle. Papa Tango, Foxtrot, Tango Oscar, decolou da 17, vai manter o perfil do corredor Axé 1000 até o Travessa da Barra, está alocado 0117. Bem, se mantém condições iguais, no meu país no corredor Axé, altimetro no 014, reporta Farol da Barra. 14, Farol da Barra, Oscar. Frequência livre, coordenação local, Vitor Índia Juliette. Sente, o uísque cruzou. Papa Tango Fox, Tango Oscar, troca o código transponder para 0124. Modificou, senhor, para 0124, Tango Oscar. Grato. Reporte visual com pista no 7. Tinha cópia. Todo Salvador, bom dia, Gondor 983. Centro Recife 260, 763 do outro posto. Está na minha escuta? Afirmativo, senhoria. Qual que é o nível que está aí no seu plano para a Ilhéus? A zero. Ciente, só um minutinho. Pronto, cópia. Sim, Matheus, senhorita, prossiga. Autorizado Ilhéus, nível de voo 160, via Golf 677.